Oliver MC. Estamos em casa. Salve CT, é nóis. Diretamente da Zona Oeste, onde eu nasci, crescendo e vivo. Sempre mantive o mesmo CEP 034, morador raiz, onde minha rua é conhecida como famoso corredor. Várias lembranças, várias histórias, várias pessoas passaram aqui. Tempo de infância era mó feliz, não carregava nenhuma responsa. Briga de escola dava gargalhada, não existia amigo da onça. E o que nós chamava de ponto era quando nós tava brincando. Pique pega, pique esconde, esquina esquina limitando. Cigarrinha e biloca, nem vi o tempo passar, soltar pipa lá no passo, 0% de enquadrar. E o beco pra nós passar era o famoso Donizete. Os mano mais velho sempre tava lá, bermuda e bombeta, ouvindo um rap. Coisas que tu não esquece, vai ficar guardado na memória. Tempo bom que não volta mais, viva o hoje, vivo agora. Que depois vai ser só saudade, história pra contar. Não esqueça da onde tu vem, a quebrada agradecerá. Que vários estão na missão, todos em busca de um ganha-pão, só um sustento pra sobreviver. CT, tome cuidado com a lei do cão, causa e efeito cada reação. Os moleque é zica, não pague pra ver. CT, onde rolava polícia e ladrão, só que pra nós era só diversão. As coisas mudaram depois de crescer. CT, onde carrega paranga na mão, olhar pros dois lados sempre com atenção. Copo de visão, matar ou morrer. Veja as senhoras varrendo a rua todo dia cedo pra ganhar uma micharia pela falta de emprego. Foda-se esse governo, surge mal lavado, que em época de eleição vem pedir voto pro meu povo. Falta oportunidade e depois quer reclamar que os menor entra no tráfico pra família sustentar. Como você vai julgar se seu passado te condena? Nós trafica céu aberto, eles roubam e encobrem a cena. Eu sei que é foda falar de problema, mas a verdade é que te incomoda. Lembrei do barraco do Rogério, os mano colava pra chapa de cola, e era meio que um refúgio dessa vida louca. Ficar de cara já não dava, foi do goró só mais um pouco. Vários manos já se foram, vários manos se mudaram, outros continuam aqui, outros se encontram lá trancados. Vários foram de embalo pela madruga fria. Realidade é muito triste pelas ruas da perifa. Vejo que vários estão na missão, todos em busca de um ganha-pão, só um sustento pra sobreviver. CT, tome cuidado com a lei do cão, causa e efeito cada reação. Os moleque é zica, não pague pra ver. CT, onde rolava polícia e ladrão, só que pra nós era só diversão. As coisas mudaram depois de crescer. CT, onde carrega paranga na mão, olhar pros dois lados sempre com atenção. Copo de visão, matar ou morrer. Sei que do céu só cai chuva, vários momentos de felicidade. Bati um racha lá na sede, meninos da vila bateu uma saudade. Praça do Mimi, praça do pó, praça da caixa d'água. Vários momentos eternizados que nem o tempo apagará. Sem esquecer da praça do Tote, onde o rap faz o chão tremer. CT, a quadrilha, pretos positivos, mano, as mina tudo envolvido. Cheio de talento na comunidade, todas quebradas colava pra ver o melhor evento de rap na city. Bate cabeça, outros fuzuê. Vários momentos de lazer, vários peão de vida louca. Rua de baixo é tempo de frio, chaveando tudo, bobo já que toco. Sem esquecer da bermuda da hora e chinela Kenner, onde o enquadro é garantido, julgamento pelas vestes. Tanta cena que acontece, a saudade ficará. Ratim, Chunin, Mano Lu, esteja um bom lugar, pois eu sigo nessa estrada, executando a missão, mostrando a realidade pra não cair na ilusão. Vejo que vários estão na missão, todos em busca de um ganha-pão, só um sustento pra sobreviver. CT, tome cuidado com a lei do cão, causa e efeito cada reação. Os moleque é zica, não pague pra ver. CT, onde rolava polícia e ladrão, só que pra nós era só diversão. As coisas mudaram depois de crescer. CT, onde carrega paranga na mão, olhar pros dois lados sempre com atenção. Copo de visão, matar ou morrer.